tu me amas e eu te amo. Bem que eu já não posso esperar. Se nós queremos e desejamos, vem logo, eu quero te amar. Gosto tanto se tu me abraças e me chamas de tua paixão. Se me tocas, eu fico em brasas. Esta noite estou nas tuas mãos. Diz-me que sou sexy, muito poderosa. Quero ouvir palavras que me dão prazer. Diz-me que sou sexy, muito saborosa. É tão bom, adoro sentir-me mulher. Diz-me que sou sexy. Faz tudo para eu ser feliz. Gosto tanto se tu me abraças e me chamas de tua paixão. Se me tocas, eu fico em brasas. Esta noite estou nas tuas mãos. Diz-me que sou sexy, muito poderosa. Quero ouvir palavras que me dão prazer. Diz-me que sou sexy, muito saborosa. É tão bom, adoro sentir-me mulher. Diz-me que sou sexy. Diz-me que sou sexy, muito poderosa. Quero ouvir palavras. Eu não me dou pra ela. meu namorado. Eu não lhe dou trela, eu não lhe dou trela. Eu amo mais de mim, mas que homem tão chato. Eu não lhe dou trela, eu não lhe dou trela. Eu amo mais de mim, quer ser meu namorado. medo de chegar, é gosto e poder regressar. É o ano inteiro de manhã à noite sempre a trabalhar. Posso estar distante, mas a minha alma está em Portugal. Ai, eu morro de saudade da minha terra sem igual. Meu Portugal, meu paraíso. Ai, como eu amo minha gente, o meu país. verdade.

junto de tu teu amor, tua companheira.

A minha sogra é a maior, é a maior, é a maior mentirosa, mentirosa. E vejo que ela cada vez está pior. Eu só não acredito é que as sogras sejam mentirosas, porque a minha é a maior. A minha sogra, toda a gente fala nela. Eu tinha curiosidade, ainda nem a conhecia. Diziam mesmo que ela era a maior, e para males menores hoje eu sei e não sabia. Para a minha sogra toda a gente é inferior, e sempre eu ouvi dizer: a Maria é a maior. A minha sogra eu ouço, mas não é burro. Ela julga que eu sou burro, mas ela que está pior. A minha sogra é a maior, é a maior, é a maior mentirosa, mentirosa. E vejo que ela cada vez está pior. A minha sogra é a maior, é a maior, é a maior mentirosa, mentirosa. E vejo que ela cada vez está pior. Ah, mas também há sogras que são mais santas. Eu tinha curiosidade, ainda nem a conhecia. Diziam mesmo que ela era maior, e para males menores hoje eu sei e não sabia. Para a minha sogra toda a gente é inferior, e sempre eu ouvi dizer: a Maria é a maior. A minha sogra é um urso, mas não é burro. Ela julga que eu sou burro, mas ela que está pior. A minha sogra é a maior, é a maior, é a maior mentirosa, mentirosa. E vejo que ela cada vez está pior. A minha sogra é a maior, é a maior, é a maior mentirosa, mentirosa. E vejo que ela cada vez está pior. É a maior, é a maior, é a maior mentirosa, mentirosa. E vejo que ela cada vez está pior. A minha sogra é a maior, é a maior, é a maior mentirosa, mentirosa. E vejo que ela cada vez está pior. A minha sogra é a maior, é a maior, mentirosa, mentirosa. E vejo que ela cada vez está pior. A minha sogra é que é maior. Girl, pronto. Olá, olá. Vivo o meu país igual não há. Igual não há, não há outro fim. Oh meu Portugal, que lindo és para mim. Já vim de França e trago na bagagem minha mala de viagem, toda a decoração. E da Suíça trago. Já vim de França e trago na bagagem minha mala de viagem, toda a decoração. E da Suíça trago toda a saudade da nossa comunidade, Portugal no coração. Lindas aldeias e cidades.

bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E depois uns problemas técnicos, lá estamos nós em direto aqui da sua rádio, da nossa rádio, a Rádio Arconciel, com certeza. Porque não deixa que eu te diga. Isto tudo na sua missão, na minha missão, Portugal em Festa, com certeza. Isto tudo até o meio-dia. Eu sei que não é um espanto, mas é cada terra, é muito então. Maria Albertina. E pois é, como eu disse há um bocado, com os problemas técnicos que nós não somos inocentes. Vamos lá esquecer isto e vamos lá com boa música e boa disposição. Isto é que importa mais. A tua menina. E vamos lá então num convocado rock, não é assim? Maria Albertina, com os humanos, tivemos Sónia Costa. Esse teu nome eu sei que. E Carla Blondi. Mas é cada terra e pão, é no encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e pão, é no encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e pão, tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e pão, tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é bem cheinha e muito moreninha. Que é bem cheinha e muito moreninha. Que é bem cheinha e muito moreninha. Cheinha e moreninha. Maria Albertina. E seguimos agora com chute e pontapés, a minha casinha. Oh,

E agora dizem sou o amor da sua vida. Não sou nada prometidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer je t'aime, que I love you. Do macho a tu, do macho a tu. Sei dizer je t'aime, que I love you. Do macho a tu, do macho a tu. E hoje a malta portuguesa já são desde norte a sul. Do macho a tu, do macho a tu. E o turismo com certeza está arrastando um fresco chulo. Ma chérie, je t'aime, oh baby, I love you. Sei dizer, je t'aime, I love you. Tu mates beaucoup, tu mates beaucoup. Sei dizer, je t'aime, I love you. Tu mates beaucoup, tu mates beaucoup. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Tu mates beaucoup, tu mates beaucoup. E o turismo com certeza está gostando para chuchu. Tu mates beaucoup, tu mates beaucoup. Pensei que já estavam todos de férias, afinal não, o topo não para de tocar. Isto é que é bom assim, vamos lá então, com Anderson Silva, à festa toda a noite. Salta, meu povo!

Mais outra dedicatória que vem diretamente do nosso país, lá nos cantinhos de Portugal. E é da parte do Bruno, antigo andinuador da rádio, aqui da Rádio Aconselho, da era a emissão Foto da Tospol. Para o senhor Manuel, para o senhor Pinto, sem esquecer os auditórios aqui da rádio, dizem que têm muitas saudades. Obrigado a ti, Bruno. Então vamos lá com o irmão Carlos, a ser velho, irei pensar. Ainda sou novo, quero a vida gozar. Hoje estou com uma, amanhã saio com outra. Em pensamento ao ser velho e pensar. Gosto delas todas, uma só não quer ter. É no meio delas que eu quero viver. Gosto delas todas, sem elas é solidão. Nunca irei ter uma só no coração. Gosto delas todas, uma só não quer ter. É no meio delas que eu quero viver. Gosto delas todas, sem elas é fundão. Nunca irei ter uma só no coração. Tenho lembranças e amores que já deixei. Por essas terras passei. Dos namoricos e beijos às escondidas. Foram momentos que jamais esquecerei. Tenho uma ideia, namorar e não casar. Ainda sou novo, quero a vida gozar. Hoje estou com uma, amanhã saio com outra. Em pensamento ao ser velho e pensar. Gosto delas todas, uma só não quer ver. É no meio delas que eu quero viver. Gosto delas todas, sem elas é solidão. Nunca irei ter uma só no coração. Gosto delas todas, uma só não quero ter. É no meio delas que eu quero viver. Gosto delas todas, sem elas é solidão. Nunca irei ter uma só no coração. Vitória da minha amiga Glória e animador que podem encontrar logo a partir das 14 horas até 16 horas com a música da Glória. Então ela pediu uma música para todos os auditórios aqui da rádio e dar-lhes o encontro a partir das 14 horas, diz ela. Outra receita. Oh, Então vamos lá com o São Domingo, Rosinha, vai na roda. Então vamos lá na roda. We'll be right back.

mas esta noite quero sair para namorar. Que o telefone não responde. Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar. Vamos lá começar a fugir aquele Brasil tropical, não é? Com Vitor e eu. Dizem que os olhos 10 minutos longe de você. Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio. Dizem que a boca descreve momentos com palavras. Você não é tão diferente. Eu brilho nos seus olhos. Eu vejo quanto você sente quando estou ausente. E se você me ouve agora, vai me entender. Me falta uma metade. Tudo é nada sem você. Eu tô chegando pra te ver. Vamos lá, das 11 horas e 28 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel. E vamos lá conhecer aqueles dois artistas que estiveram connosco, que fizeram um grande espetáculo. Leo e Leandro. Aquela festa dos Santos Populares, que aquela festa foi grandiosa. Então vamos lá, eu não nasci para ser prisioneiro. Galera, me convida para cerveja, mas eu não vou com medo que você veja, pois eu já sei que seu prisioneiro, eu não nasci para ser seu prisioneiro. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não casava, não, nem que me desse dinheiro. Eu não nasci

está. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Seguimos com os artistas que estará com nós dia 5 de novembro na sala de festa de Montición. Já podem marcar. Irmão Verdade estarão com nós dia 5 de novembro na sala de festa de Montición de Saint Jean Blanc. O grupo Orquestra Capa Negra. Tudo isto para animar esta grande noitada. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Estamos a chegar na reta final, mas ainda há tempo para dar um pezinho de dança com Emmanuel. Toca nas veias de sangue, apaixonado, coração está coordenado a morrer por este amor. Não tem remédio que cura a dor de fundar, mas do céu te piedade, tudo mais a minha dor. Eu sou fechão, choro, sofro noite e dia, está demais essa agonia, coração vai explodir. Choro e bebo a toda hora, depois que ela foi embora, é difícil ficar aqui. Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar. O beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar. Bebo tanto, misturada de paixão, que eu gosto de solidão, uma lágrima no olhar. O que é que eu faço se não sou dono de mim? A paixão me dominou, saudades estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora me sair. Sem ela eu faço, eu não sou dono de mim. A paixão me dominou, saudades estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim. Para me abraçar, para me amar, para me adorar, para a noite inteira se entregar, para ser felicidade. Estou precisando de amor e de um beijo. Estou maluco, tu sais, estou morrendo de vontade. Eu trato tudo, faço qualquer absurdo, até ao fim do mundo encontrar felicidade. Porque a vida sem amor é tempestade, é manhã sem claridade, caminhar sem destino. Nada do mundo tem sentido sem amor. Sentido sem amor, chega de tristeza em todo dia e noite um segundo. Tem que ter amor, tem que ter amor, abraço, beijo, de carinho, para dar fim à minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor, dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor, tem que ter amor, tem que ter amor, abraço, beijo, de carinho, para dar fim à minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor. Cuidado com esse jeito de amar. Paixão quando é demais, o dia vai se magoar. Coração toma juízo, não me faço ter assim. Tu me bates, seu apanho. Coração tem dó de mim. Eu decai de doar. Solidão passa no meio. Do lado azul de espinho. Eu decai de espirimei. Eu decai de doar. É uma coisa louca que não dá para explicar. Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olhar. Paixão não é flor que cheira, ou será solidão. Saudade é o vinho puro que embriaga o coração. Eu decaio tudo lá, solidão passa no meio. Tudo lá dá azul de espinho. Eu de cá se exprimei. Eu decaio tudo lá. Delirando de paixão, tudo lá e eu de cá só que chora o coração. Eu decaio tudo lá. caso te espere, caso espere mais. Eu decaio tudo lá, acelerando de paixão. Eu decaio tudo lá, só deixar a coração. Eu decaio tudo lá, solidão passa no meio. Tudo lá dá te espere, eu decaso espere mais. Eu decaio tudo lá, acelerando de paixão. Eu decaio tudo lá, só deixar a coração. Estão a chegar as férias, alguns já lá estão. Então vamos lá com Carlos Pires, Elizabeth Castão. Estamos lá a chegar quase. Eu para mim já é para a semana, para alguns daqui 15 dias, alguns já lá estão. E está a vez, vamos lá então. Mais uma vez. Portugal é bonito. Portugal é lindo. E Portugal é lindo, isto é certo. Portugal é fixe. E é com Belito Campos que vamos despedir de você. Dá-lhe com muito amor. E pois é, Portugal em festa se acaba por hoje. Mas torna a vir mais uma vez, quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. E será a última em antes de sair de férias, um mesito. Eu, para mim, foi um enorme prazer estar aqui para vocês. Um imenso orgulho. E todas as Marias de quem me esqueci também são poesias para cantar. Quem está lá? lá no nosso cantinho de Portugal. Boas férias. Portugal é sexy. Quem ainda for para Portugal, cuidado na estrada. Portugal é sexy. Dá-lhe, dá-lhe. Portugal é fixe. Dá-lhe, dá-lhe. Portugal é lindo. Dá-lhe. E quem ficar aqui, sintoniza a Rádio Arconciel, com certeza. Então não se esqueça, a partir das 14 horas até 16 horas, a música da glória. Uma mulher mais linda. Amanhã de manhã, das 9 ao meio-dia, Jamiro. Em Portugal. É isso mesmo. E depois, amanhã, a partir das 18 horas até 20 horas, a pausa musical com a Sílvia. Catarina Furtado. E sexta-feira, fim de semana à porta com o meu amigo Lourenço. Também são maravilhas para cantar. E depois, sábado, Portugal no Coração com a Cristina. Portugal é sexo. E domingo, Cantar do Galo. Dá-lhe, dá-lhe. E no telefone sonho. E já sabem todos os programas portugueses. Então, daqui lá, portem-se bem. Tudo bom, cuida de vocês. E até quarta-feira. E também temos... Júlio Pinheiro, sexy. Sonia Portugal é sexy. Fátima Lopes, sexy. Portugal é sexy. Oliveira, tantas, tantas outras. Portugal é sexy. Portugal e as mulheres, sexy. Portugal é sexy. Portugal é sexy. Portugal é lindo. Portugal é fixe. Dá-lhe com muito amor. Era a moça mais bonita que havia lá no baile. Nem mulher sofisticada, nem menina da mutamba. Eu fui buscar lá pra ensinar-lhe os segredos da kizomba. Que tem a malta da banda de África no coração. Desde Luanda, Benguela, joaninhas como ela cantam hoje esta canção. Kiriki ki samba, que a moda pegou. Kiriki ki ki samba, joaninha gostou. Kiriki ki ki ki ki ki samba. Kiriki ki ki ki ki ki samba. Bomba, bomba. Dama, dama, fome, seu corpinho tá nona. Quando rebola na pista, sem parar, sem parar. Suas curvas de autoestrada, sua bunda empinada, são um regalo pra vista do mortal, do mortal. Seu perfil atrai a multidão. Por isso até lhe fiz uma canção. Ela tem o teu tomba. Quando baila que zomba, mexe o seu puto tomba. Como mais ninguém. Ela tem o teu tomba. Quando baila que zomba, mulher seu puto tomba. Ai, só te fica bem. Puto tomba. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime.